O decolagem vai manter por até 1.500 pés para evitar o conflito. Está autorizado a decolagem de pistão no 7, do vento no 20 graus com 10 nós. Agora autorizado para alinhar a cabeça na 7, aporte pronto. Passaria 2223, acenda a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 10020. Tem condições de voar na proa do VR da presente? Confirme, condições de voar na proa do VR que eu sou na conta mais próxima, pouso na 11.7. Gente, reduza para 2509, passaria 2223. Bom dia, Papa Romeu, hotel Oscar. Confirme, está no controle? É o Papa Romeu, Zulu, hotel Romeu. Sim, Papa Romeu, Zulu, hotel Romeu. Mantenha assim condições visuais. Autorizado descida até 1.500 pés via corredor. Zulu, hotel Romeu, que é? Controle é o Papa Romeu, hotel Oscar Tango. Papa Romeu, hotel Oscar Tango. Contato radar, sua vara em voo 270, saída PUCA. Você escuta, tá? Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 1.10 graus, com 10 nós. Dimissível, diga de passagem, não? Afirmativo, senhor. Agora que a ambulância está chegando com o serviço médico da Infraero aqui, é um absurdo o passageiro passando mal. E simplesmente mais de 15 minutos para chegar um médico na aeronave. Afirmativo, foi solicitado, foi solicitado nós anteriormente? Não, foi solicitado através da empresa, junto ao nosso espaço técnico aqui, foi solicitado, mas só chegou agora aqui a ambulância. Ok, muito obrigado, senhor. Só para informação, tem um Embraer 190 em descida para 050, prosseguindo após para 1.000 pés na proa da rotatória. Trip 5316, desça para 3.000 pés, ajuste na 020, reporte para cancelamento. Mike Eco Delta, decolagem 36 para o outro farol de Itapuã, controle 1.20 decimal 8, até o regresso. 208, até o regresso, Mike Eco Delta. Controle, Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta, bom dia. Papapapá, Mike Eco Delta, mantenha assim condições visuais, direto Manati. 7, o Delta. Trip 5316, inicie redução para 1.709. Tem condições de cancelar da presente para seguir para a rotatória? Trip 5316, curve à esquerda para a 1.10. Passaram 2223, você está para 2209. 2209. Controle, Papai Romeu do Lota Romeu, está 30 segundos para ingresso na pontão, Salvador. Gente. P53 ou 96 já está visual com o aeródromo? Sente, aposto para cancelamento. Controle é possível, hotel Cassano, curva esquerda, direto do Zipar. Mantenha a saída, guarda de coordenação, hotel Oscatan. Mantenha. Oceano 6225, acione a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste o 0020. É, confirmando, intenção de pouso na pista 97? Afirma, senhor. Mantenha a chegada até a posição bom, que após a guarda de vetor para a rotatória. Meia reautorizado 2 mil pés. Um minuto para a rotatória. Trip 53 no meio. Confirme, já está visual? Senhora, negativo. 53 no meio está passando 4 mil. Aguardando aí, pessoal, tem a camada aqui na nossa direita, não tem não, tá? Gente, já está na posição da rotatória para transferir para a torre, mas como não está visual, faça uma curva à esquerda, reporte visual. Camarada. Passarei 2223, número 2 na aproximação para a pista 197, reduza para 1909, se tiver condições. Chanel 6225, reduza para 2009. Trip 53, 16, desconsidere curva esquerda, desça para 1000 pés, ajuste 1020, modificada aos 1040. Chame torre 1895. Bom dia, ajuste 1020, reporte para o pensamento do plano instrumento para o visual. Gente, o trip 53 no meio, plano instrumento cancelado, 41, reporte visual com a cabeceira 97. Confirme já a visual? Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 17, vento 100 graus com 10 nós. Por uma 1500 baixando para a Flores Marítima. Zulu Hotel Romeu, corredor Caixa Prego, Vera Cruz, reporta Paripe. Zulu Hotel Romeu. Então, emitida a curva à sua esquerda, ingressando o PA do Venda Pistão 7, o Trip 53 no meio. Salvador, bom dia, o azul 9131, cruza 185 para 150, restrito. Era restrição em Azul 9131, confirme a restrição? Azul 9131, acena identificação, descida autorizado para 050. Desce ao 050. Gente, mantenha a chegada, aguarde vetores pela 97. Entra, azul 9131. Série 2223, desça até 3 mil pés. 3 mil pés ou 9020 o ajuste. 3 mil pés, notação. Passarei 2223, confirme sua velocidade. 199. Sim. Chanel 6225, vou ir na prua do VOR, da presente. Me apenas confirmando, 1.500 pés, ok? Azul 9133. Uno, curve à esquerda para 050. Azul 9131, manterá essa proa após, quando estiver mais próximo, voará para a rotatória. Ficará nessa proa aguardando vetores para a rotatória. Mike Eco Delta, frequência livre. Teste o tipo 3 no meio, autorizado girar a base, reporte na final, tipo 3 no meio. Chanel 6225, confirme velocidade. 200 nós totalmente recomendado. Tente. Só eu, Mike Gillette Romeu, tá mantendo o sobrevoo terminal de 105. Tente, Mike Gillette Romeu. Autoriza interceptar final, 2223, 97, completamente. Aguarde o passarelo 2223. Passarelo 2223, devido à arremetida da aeronave que estava na sua frente, pistão 97, e sim 360 na rotatória com curvas à direita. Não tem conhecimento dessa área, autoriza 360 na posição. Controle, Zulu até o meu, Vera Cruz. Passarei 2223, curva direita, proa 240. Um minuto nessa proa e inicia a curva à direita. Direita 240, após um minuto inicia a curva direita. 2223, visual, por trás. Zulu até o Romeu, curva à esquerda, proa 065. 065 à esquerda, Zulu até o Romeu. Zulu até o Romeu, essa proa é ideal para Paris. 6225, cruza 5500 para 4000. Mantenha 4000 pés, o Chanel 6225. 4000 na rua do meu ex, tá batendo. No momento, os apoios estão no 7, vento 120 graus com 10 nós. Quatro 298, acione identificação, vou ir na proa de mare, descida autorizada até 150. Desce pro nível 150 na proa de mare, estamos com informação bícola e tem questão de voo de mar, tem questão de voo de mar. Sente. Continuando aqui para a gente planejar a nossa aproximação, a gente vai inicialmente tentar chegar da Mária até a próxima viatura e depois vetores. seguir com o vetor agora na proa 050, esquerda 050. Esquerda 050, e questão também de escoltar aí, essa conversa de sola. Sim, a gente vai cancelar quando mais próximo. Ok. Zulu até Romeu, dois minutos. Dois minutos inicia espera com curvas à esquerda. É, já me dá pra gente, senhora. Negativa, aguarde autorização. Passaria 2223, completa a direita, chama a torre 1895. Completa a direita, 1895. Salvador, bom dia, voo 9922, tente informação, hotel. Voo 9922, acione identificação, descida autorizada 100, espera na posição Mari. Descendo para uma centena, espera em Mari, o voo 9922. Azul 4298, reautorizado, nível 110. 110, 4298. Tráfego à sua esquerda, o Airbus da Rocket 100 da Oceanet, a 4000 pés, aproximando a 17 também, no setor norte. É, reporte na final, o batedor 223, visual com 17. Já está visual se enquadrando na final da 17, 223. Zulu até Romeu, inicie espera com curvas à esquerda, da presente. Zulu até Romeu, inicie espera com curvas à esquerda, da presente. Curva à esquerda, da presente. Zulu até Romeu. O Janeiro 6225, seguirá tráfego agora 6 milhas, o Embraer 145, 2 mil pés. 6225 está com tráfego de queda. Já é 6225, já está pronto para o cancelamento? Já cancela, visual. 120 graus com 10 nós, ajuste 1020. Realizado o ponto 1020, 227. Azul 9131, reduz a velocidade para 2109. 2109, azul 9131. Azul 4298, desça para nível de voo 060. 060, para 2098. Mário, gol 9922. Sente. Controle o Mike, já te lembrou o terminal de São Joaquim, vai ingressar na BR-324. Aí, Jorge Romeu, tenho tráfego em espera em Paripe, mantendo o nome 1510. E o tráfego para rotatória é um Fokker 100, descida para o nome 1510. Zulu Hotel Romeu, complete esquerda, ideal para rotatória 110. Vou preparar para... Oceaner 6225, torre 1895. 1895. Salvador 6225. 6225, última aproximação número 2 para pouso, ajuste 1020. Oceaner 6225. Gente, 6225, visual com o tráfego na curva terminal. Gente, 6225, no instrumento cancelador 51, ok? Reporte quando visual com o 7. Já está visual com o tráfego na curva terminal. Gente, 6225, forma o tráfego à sua direita, no setor noroeste, a 500 pés, sem interferir com a aproximação, ok? Tá, sim, 6225. Azul 9131, descida para 3 mil pés. 3 mil pés, qual seria o ajuste? 1020, azul 9131. Obrigado, 3 mil pés, 1020, 9131. Passaria 2223 no solo 852, esquerda, na linha para ingresso parte principal, chama o solo em 1219. Eu, esquerda 100, ideal. Esquerda 100, Lula até Romeu. Pague o Joete Romeu, confirme quantas milhas ainda nessa proa. Vou manter a BR-34 até esse manchilho. Mais umas 10 milhas. Gente. Azul 9131, agora curve à direita proa 075. Direita proa 075, azul 9131. Azul 4298, direita 060. Direita 060, azul 4298. Né, 6225, no solo 54, vai livrar à sua esquerda na Lima e para ingressar no pátio principal vai chamar o solo 121, décimo 9. Azul 4298, desça para 3.000 pés, ajuste na 020. 3.000 pés, ajuste na 020, azul 4298. Azul 9131, reduza para 1809. 1809, azul 9131. Lulu, até o Romeu, confirme se já está visual com a aeródromo. Afirmativo, senhora. Gente, chame torre 1895. Chamará a torre. Pode ir. Solicita cancelamento, azul 9131, prossegue visual. Azul 9131, modificado ao Zuna 055, autorizado descida para 1.510, ajuste no 020. Está presente, voa Paripe, após Paripe, rotatória. Conhece o setor de corredores, senhora? Está na proa... Vai ingressar na final visual, está visual no setor azul 9131. Azul 9131, então direita 080, ideal. Direita 080, obrigado. Azul 9131. Desce para 1.500 pés. Azul 4298, reduz a velocidade para 1909. 1909, azul 4298. Torres do Lota Romeu, na curta final, aeronave de trem de pouso fixo. Tente o Lota Romeu, autorizar pouso pistão 17, vento 120 graus com 8 nós. Lota Romeu, ciente. 131, prossegue para final 17, está presente. Final da 17, está presente, azul 9131. Hotel Romeo no solo 59, confirma o pátio. Se livrando à sua direita, ao estacionar frequência livre, um bom dia. Azul 4298, inicie redução para aproximação. Gente, azul 4298. Azul 9131, tá visual com aeródromo? Azul de Salvador, bom dia, chamei a 63, ano 2, cliente, informação líder. Agora, azul 9131, tá visual com aeródromo? Já não tá visual com a pista, senhora, mas tá visual com aeródromo. Azul 9131, chame torre 1895. 1895, azul 9131. Chaner 6312, sem identificação, confirme pouso o pistão 97 ou prossegue na chegada Mário e aguardando? Por nós, gente, o objetivo é pousar na pista 10 na chegada Mário. Nosso estimado aqui pelo computador está dando 11 e 18. O Xaner 6312, desça para nível de voo 110, programa espera na posição Mar. Ok, vai descer para o nível 110 e programar espera na posição Mar. Quantas esperas estão previstas? 2-0, pode pelo cancelamento do plano de instrumento. Já está cancelado o plano de instrumento, está conseguindo visual. Gente, azul 931, plano de instrumento cancelado, azul 101, reporte quando visual com cabeceira 17. Reportará, já está visual com a 17, azul 931. Visando Guarulhos 340, decola da 10, curva direita da EU, linha da pós, voa direto, bridge, intercepta azul 16. Bravo Hotel Zulu, 13 Fox, 5-1-1-7 Transponder, 19-8, meu controle. OTAN 3179. 1208-3179. Para posicionamento 3179. Com nível 1-1-0, confirma. Correção, 100. Fazendo espera na posição de 1-9-2. Azul 4298, curva à direita.